o ataque do Palmeiras. Felipe no cruzamento, Fábio Júnior domina, a chance é boa. Fábio Júnior, saiu bem da bola, Alex, com categoria. Deu um tapa na bola com a perna esquerda, saiu pro abraço, 1-0 Palmeiras. Olha o Boca, bola na área, subiu o Arce, tirou de cabeça. 1-0 Palmeiras, gol de Alex.